all you. Estamos na nova web rádio Metamorfose e este é o Riff Service e eu sou o One. Nas próximas 3 horas prometo-vos música forte, música veloz, música pesada, mas sempre, ou quase sempre, hard rock. A ideia para fazer este programa surgiu numa conversa com o Danilo Tioro, em que ele me pediu algumas músicas para usar numa viagem e eu comecei logo a pensar num alinhamento com músicas para pisar no acelerador, músicas sempre a abrir, músicas full throttle. E para começar este alinhamento, para começar o nosso Riff Service, temos a primeira música do primeiro álbum dos Mr. Big, o homónimo Mr. Big, lançado em 1989. Para vocês, Mr. Big, Addicted to That Rush. Okay, we're rolling. Get enough. I'm addicted to that rush. Get enough. Warm up. I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. I'm addicted to that rush. Deep inside, oh, something's not inside my mind. Oh, when I feel it coming, ain't no You will. One of these days. Pow! Right in the kiss. We'll be right back. E começamos em grande estilo com Mr. Big. Seguiu-se Gary Moore, Out in the Fields, música lançada em 1985 e que contou com a participação do baixista e vocalista de Thin Lizzy, Phil Lynott. Gary Moore e Phil Lynott, infelizmente, já não estão entre nós. Deixo-lhes a minha pequena homenagem pelos grandes serviços prestados à história da música, à história do hard rock. Terminamos a sequência com uma banda fictícia, o Steel Dragon, e a música Blood Pollution. Banda fictícia que foi realizada para o filme Rockstar. Mas, apesar da banda ser fictícia, contava com membros reais. Esta banda contava com o guitarrista Zakk Wylde, com o baixista Jeff Pilson e com o baterista Jason Bonham. Contava também com o vocalista, que não aparecia em palco, já que era a personagem de Mark Wahlberg, mas quem cantava, quem realmente cantava, era o vocalista Mike Matijevich. E vamos continuar em grande estilo, com grande força. A próxima sequência vai iniciar-se com Wolfpack. Esta banda, que é idealizada por Mark Sweeney e Michael Voss, estreou-se no Riff Service na semana passada. E a música que escolhi hoje é uma música que conta com a participação de Michael Kiska e Axel Rudipel. Para vocês, Wolfpack, Rise of the Animals. Thank you. E após o Wolfpack, ficamos com Whitesnake, Best Years, música retirada do álbum Good To Be Bad, de 2008. Nesta época, Whitesnake contava com dois guitarristas virtuosos, Doug Aldrich e Red Bitch. Terminamos a sequência com John Bon Jovi, Justice in the Barrel, música retirada do álbum a solo, do primeiro álbum a solo de John Bon Jovi, Blaze of Glory. Este álbum foi realizado para ser banda sonora do filme Young Guns 2, Jovens Pistoleiros Parte 2. E esta música conta com a participação de Jeff Beck, um dos guitarristas mais famosos e mais influentes da história do hard rock, especialmente nos anos 60 e nos anos 70. E por falar em anos 70, a próxima sequência vai ser dedicada a músicas e a bandas dos anos 70. Para começar esta sequência, temos os clássicos Deep Purple e a música Space Jockin'. We'll be right back.

E após os clássicos Deep Purple, ficamos com os não menos clássicos Queen e a música Keep Yourself Alive, aqui numa versão ao vivo retirada do álbum Live Killers, álbum que foi gravado na turnê de divulgação do álbum Jazz e foi lançado em 1979. Terminamos a sequência com outra banda clássica dos anos 70. Estou a falar-vos dos UFO e a música Doctor Doctor. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência temos os alemães JD Dart e a música Anymore. Esta música é retirada do álbum Trust, álbum lançado em 2004. E este álbum é histórico na carreira da banda porque foi o último a ter Michael Borman como vocalista. Para vocês, JD Dart, Anymore. Closing to the door. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após JD Dart, ficamos com os brasileiros Paradise Inc. e a música Wait and See, retirada do álbum Paradise Inc., lançado em 2011. Este álbum contou com a colaboração de alguns músicos conhecidos, de alguns nomes conhecidos da cena musical do hard rock. Os vocalistas Mark Bowles e Dougie White gravaram algumas das vozes e os guitarristas Eduardo Anui e Alex Meister colaboraram a gravar algumas das guitarras. E terminamos a nossa sequência com os canadianos Honeymoon Suite e a música Love Changes Everything, retirada do álbum Racing After Midnight de 1988. E vamos entrar agora numa nova sequência, uma sequência que vai voltar a pôr o som do nosso Riff Service mais para cima, mais rápido, mais pesado. Para começar esta sequência temos uma clássica banda da Suécia, temos o Europe, e do álbum Wings of Tomorrow vamos ficar com a música Stormwind. E após Europe, ficamos com Yngwie Malmsteen, Rising Force, retirada do álbum Odyssey, lançado em 1988. Este álbum foi gravado com Jolene Turner como vocalista. Apesar desta fase, de finais dos anos 80 e início dos anos 90, ser considerada uma fase mais pop na carreira de Yngwie Malmsteen, esta música é tudo menos pop. E continuamos o nosso riff service e terminamos a sequência com os japoneses X-Japan e a música Rusty Nail, retirada do álbum Dahlia. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência temos os alemães Scholane. Esta banda estreou-se no nosso riff service na semana passada. E na semana passada foi uma música precisamente do mesmo álbum, o álbum Caution, lançado em 2015. Para vocês, Scholane, Streets on Fire. Happiness. dreams and hope tonight. Where angels die and stars are rising high, where only the best survive. I always take the chance and roll the dice, 'cause all we do is just a game. We'll be right back. E após Charlene, ficamos com os suíços Chakra e a música Nothing to Lose. Terminamos a sequência com os clássicos Guns N' Roses e do clássico álbum Appetite for Destruction, ficamos com a música Night Train. E vamos entrar agora numa nova sequência. Uma sequência que vai ter um som mais bluesy, apesar de ser sempre hard rock. Para começar esta sequência, temos os norte-americanos Molly Hatchet e a música Flirting with Disaster. Thank you. control. Após os clássicos do Southern Rock, Molly Hatchet, ficamos com os clássicos do Hard Rock de Los Angeles, os Quiet Riot, com a música Slick Black Cadillac. Esta música foi composta por Kevin Dubrov e Randy Rhoads, ainda antes de Randy Rhoads atingir a fama na banda de Ozzy Osbourne. E esta música é retirada do álbum de maior sucesso dos Quiet Riot. Estou a falar-vos do álbum Mental Health, lançado em 1983. E terminamos a sequência com os britânicos Jet Black e a música Motherfucker. Esta banda surgiu em 2007 e já lançou 4 álbuns. A música que aqui vos apresentei é retirada do primeiro álbum da banda, lançado em 2010, e este álbum chamava-se Get Your Hands Dirty. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começá-la, temos outra banda britânica. Estou a falar-vos dos Neon Fly. Esta banda estreou-se nos álbuns com o álbum Strangers in Paradise no ano passado, em 2014. E para vocês fica a música dos Neon Fly, Whispered Dreams. Keep system. In this wild and woolly universe of ours, there's only three things you can count on. Your brains, your clothes, and your bike. Helmets on! It's time to rock and ride! E após Neon Fly, ficamos com os norte-americanos Black Tide e a música Warriors of Time. Do álbum Light From Above, de 2008, este foi o primeiro álbum que os Black Tide lançaram. E terminamos a sequência com Jeff Scott Soto, Biker Mice From Mars, música retirada da banda sonora original da série de desenhos animados Motorratos de Marte. E vamos entrar agora numa nova sequência. Esta banda que vai iniciar esta sequência é uma banda dos anos 80 e dos Estados Unidos da América, mas nunca teve grande sucesso, nunca conseguiu saltar do underground para ser uma banda de primeira divisão, apesar da qualidade que tinha. Apesar disso, esta banda lançou o vocalista Kelly Hansen, que muitos anos depois iria substituir o clássico Lou Gramm como vocalista dos Foreigner. E do álbum Over the Edge, lançado em 1988, vamos ficar com a música I'm On To You. Para vocês, Hurricane, I'm On To You.

Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Hurricane, ficamos com Richie Sambora, Ballad of Youth. Música retirada do primeiro álbum a solo do guitarrista, lançado em 1991. O álbum chamava-se Stranger in This Town. E atualmente, Richie Sambora é ex-membro dos Bon Jovi e está a trabalhar com a guitarrista Orianti. E terminamos a sequência com os canadianos Haram Skaram e a música Change Comes Around. E vamos entrar agora numa nova sequência. A primeira banda que nos vai aparecer nesta sequência é uma banda dos Estados Unidos da América, totalmente underground. Estou a falar-vos dos Bon Rudd. E esta música é retirada do segundo álbum da banda, lançado em 2012, o álbum Save Tomorrow, para vocês, Bon Rudd, We Collide. Após os americanos Bon Rudd, ficamos com os chilenos Varenaldo e a música Mais Rock. Terminamos a sequência com os suecos Crazy Licks, 21 Till I Die, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum New Religion, lançado em 2010. Atualmente a banda já tem 4 álbuns lançados. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência temos uma banda da Suíça. Estou a falar-vos dos clássicos Crocus. E para vocês, e do álbum Hellraiser de 2006, temos a música homónima Hellraiser. Para vocês, Crocus, Hellraiser. Lay down your gun. E após os suíços Crocus, ficamos com uma banda underground dos Estados Unidos da América dos anos 80. Estou a falar-vos dos Cats in Boots, e para vocês ficou a música Her Monkey, retirada do álbum Kicked and Clawed, lançado em 1989. E terminamos a sequência com Heart, Barracuda, música retirada do segundo álbum da banda, Little Queen, lançado em 1977. Desde os anos 70 que as irmãs Wilson continuam a fazer grande música. E vamos entrar agora na penúltima sequência do nosso Riff Service. E para começar esta sequência, temos uma banda sueca. Temos os Owls of Shakira. E do álbum 3, lançado no ano 2000, vamos ficar com a música In Your Head. Para vocês, Owls of Shakira, In Your Head. We are House of Shakira, and if you didn't know, we are recording this gig. So we want you to scream for us. All right. Next song is In Your Head. We'll be right back. glorious and glorious. We bunch of tourists. I'm here. We speed at night, move out of sight. We break a chains. Oh, we break a chains. Oh, yeah. Nations fall. E após os House of Shakira, ficamos com os também suecos The Poodles e a música Metal Will Stand Tall. Terminamos a sequência com os Danger Danger Still Kicking, aqui na versão cantada por Paul Lane. É uma versão mais poderosa, já que a voz de Paul Lane é mais forte, mais poderosa, tem um maior alcance. E vamos entrar agora na última sequência do nosso Riff Service. E para começar esta sequência, temos os suíços Gotthard. E para vocês, Gotthard, Master of Illusion. E é com os Talisman de Jeff Scott Soto e a música All or Nothing que terminamos o nosso Riff Service. Antes tivemos Extreme Play With Me e Gotthard Master of Illusion. Espero que tenham gostado, espero que o peso e a velocidade das músicas não vos tenha assustado. Espero também que na próxima semana estejam aí novamente desse lado a ouvir-me. Eu não posso dizer-vos já o que vai ser o programa da próxima semana, porque eu ainda não sei, ainda não preparei nada para a próxima semana. Mas posso-vos prometer uma coisa, hard rock. E como tal, desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que me ouçam novamente nas próximas semanas. Mantenham-se ligados na nova web rádio Mental Morfose e no Riff Service. Este é o Riff Service na nova web rádio Mental Morfose e eu sou o One. E os que ouvem o programa regularmente já sabem o que eu vou dizer a seguir. Rock on!